Estamos connosco o Presidente do Automóvel do Centro. No final, há sempre tempo de balanços. Como é que viu este rally que agora chega ao fim? Olha, este rally, durante a semana que passou, vi-me com muita apreensão. O espectro dessa calamidade que ciclicamente afeta o nosso país, que são os fogos, lançaram uma nuvem de dúvida sobre a possibilidade do rally não se realizar. Como sabe, o Troço de Janjião ardeu todo ele na sua totalidade. Na quarta-feira, pá, estava impraticável. A autarquia, pá, num esforço extraordinário, conseguiu repor a normalidade. Os nossos agradecimentos à autarquia, os nossos agradecimentos também à Caixa Agrícola, no Oliveira do Hospital, que nos ajudou. Às construções Irmãos Pérez, ao Hotel São Paulo, e isto significa que o Oliveira do Hospital tem gente com amor à terra, porque isto só é possível numa altura em que há tantas dificuldades, estas instituições terem, enfim, em tempo de crise, disponibilizado somas que de facto lhes fazem falta, tenho a certeza. Nesta altura e com este sucesso, pensa-se já para o ano, inclusive pensa-se, e sei que há um trabalho conjunto que está a ser feito, em que se fala do Rally Portugal. Brevemente para aqui, isso também é uma preocupação do Clube Automóvel do Centro? Não, bem pelo contrário, é um benefício que o Oliveira do Hospital possa voltar a ter uma prova do Campeonato do Mundo. Eventualmente poderá vir a ser um esforço financeiro alargado para a autarquia. Temos contudo a promessa do Sr. Presidente que, independentemente de termos ou não o Rally de Portugal em Oliveira, o Rally Cidade de Oliveira do Hospital é para manter. Isso é que é bom. Só uma pergunta que ontem muita gente falava à noite. Porque é de uma especial, enfim, engraçada, e que acabou por cativar muita gente, de milhares de pessoas que lá estavam. Porque só uma vez, num curto espaço de tempo, ontem pusemos essa pergunta a algumas pessoas, disseram bem que isto faz parte da organização, quisemos fazer esta super especial aqui, naquela pista onde pensou se poderá fazer mais. Pode, aquilo até ali, é que espaço é um espaço que tem potencialidades várias. Agora, isto dá dois dias de competição à cidade. Quer dizer, hoje, ontem tivemos a super especial e hoje tivemos a corrida. E mesmo isto é um bocado, sabe, eu calçando 43 não consigo meter o pé dentro de um sapato 39. E quer dizer, a nossa capacidade não consegue ir além de muito mais do que isto, porque isto implica mais uma equipa de bombeiros e que implica mais uma equipa de controladores, só o equipamento que está para fazer a medição do tempo. É uma logística tremenda e não é tão simples quanto isso. De maneira que, quer dizer, como tu, nós restamos as opiniões. Pá, se houvesse condições, efetivamente, sei lá, para no final do rally fazer ali, ou na chegada à cidade voltar a fazer ali, eu confesso que a ideia não me desagrada. Agora, tudo isso tem custos, são custos elevadíssimos, que de facto, pá, os tempos que correm não são fáceis. É o Presidente contente ao final da história? Muito feliz, estou muito feliz pelo Clube Automóvel Centro, estou muito agradecido à minha equipa. Deixe-me fazer também um agradecimento muito especial aos bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e na pessoa do seu comandante, felicitá-los pelo sendo voluntários e amadores, com o profissionalismo com que lidaram com todas estas adversidades. Obrigado, felicidades, até para o ano. Muito obrigado, até para o ano.